noche va a ser boa. De tudo vai rolar, quase tudo, quase tudo. De certo que as pessoas querem se conhecer, se olham e se beijam numa festa genial. Agora vocês podem me ajudar. Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando B.B. King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando uma luz, e a energia que emana de todo prazer. Cláudio Zoli. Vai ser boa, boa. De tudo vai rolar, vai rolar. Há de certo que as pessoas querem se conhecer. Se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando B.B. King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando uma luz, a energia que emana de todo prazer. Na noite prazer está contigo. Prazer é todo meu. Oh, oh, oh. Um brinde ao destino. Oh, oh. Será que o meu signo tem a ver com o seu? Espero que sim. Vem ficar comigo depois que a festa acabar. Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando o B.B. King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando uma luz, a energia que emana de tanto prazer. Obrigado.